Tucano LS, chama a torre, 118.6, gol no 260. 118.6, 738, autorizado LS XE, informe localizador. Favor aí, localizador, 978. Estabilizou LS, gol 1-7-3-8. 738, passa dona, livre LS, 18-6 torre. 7-6, torre 18-6, gol 7-3-8. Salvador Azul 4060, informação Mike. Azul 4060, autorizado via chegada Mari. Desça para 2000 pés, 1099, ajuste, informe localizador. Desce 2000 pés, 1099, desce via, reportará localizador. Azul 4060. Na Foxtrot livrou, 1260. 1260, taxi Alfa Juliette com todo o garoto. Alfa Juliette 8. 0738, lembrou? 438, bom dia. Taxia Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, pro 5, 1738, obrigado. Azul 4060, solicito desvio esquerdo, evitar formação. Trilho de desvios e está reautorizada a descida até 3 mil pés. O azul 4060, informe no terno. Formada no terno, livre desvio, desce agora 3 mil pés, azul 4060. Barulhos, flight level 340, vai up Zulu 16, after cost running 0, right turn, dial departure, after flyhead leader, and flyhead grid position. Departure control 120.8, cost 5021. Ok, very clear, to São Paulo, Barulhos, flight level 340, vai up Zulu 16, after cost running 0, dial departure. Then flight to Leda and after that was to bridge to the fairway. So much control 120.80 and it's both front 021. Report red pushing select. 1389. I will call you and I send you a list. Se tiver condições de voadura, autorizado. Duna, da presente 4060. Desça 2000, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado, azul 4060. 2000 ILS X-Ray, reportada estabilizada, azul 4060. Azul 4060 estabilizado, no ILS avistando. Sete final ILS 1862, torre, azul 4060. 86, 4060. 260, no centro das condições, quando possível, repetitivo, recebido. Recife, autorizado, via perigo 58, decola pista 10 com a esquerda, sai da Cuca, na direção Caju, controle 120.8, aciona 5006, gol no 260. Autorizado, Recife 390, uniforme 58, Cuca, Caju, curvando à esquerda, decolando da 0208, o 0062, 1260, Lagom. Correto, ponta puxa, 1260. Repórter, hein? Paulo Salvador, bom dia, azul 4060, liberou para o táxi. 4060, bom dia, taxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, azul 4060. Chamou o controle? Papa Romeu, Zulu, Juliette Delta, o controle Salvador, prossiga. Nosso modo acionado e o tipo de equipamento? Só apresentou notificação de voo ou plano. Gente, apenas confirma o indicativo da procedência do Zulu Juliette Delta. Gente, acione código 0124, o Zulu Juliette Delta, mantendo referências visuais, mantendo 2500 pés em Conhece Paripe. Ouvindo a radial distância de Salvador, que se aproxima. São novembro, autorização para a Serra, Bravo Romeu Juliette, 360. Autorização 360. Rio de Janeiro, via Vesuru no 0 da Cola, pistão 0 com a direita, da Tael, lei da Pri, controle 120.8, acena 5007. Autorizando, Serra Bravo Romeu Juliette, nível 360, decola pista no 0, curva direita, Bel, Veda, dirige, autorizou Lua no 0 e prossegue via rota do plano 5007, na transponda do número 20.8, na saída do 4207. Volta posto, 2.07. Bora. 0. 0.0 na mare. Autorizado, IPAP da presente, descendo para o 050. Zulu Juliette Delta, 12 para 1, 1500 pés na altura de Paripe, porte ingressando no corredor, ajuste em Salvador 109. Ingressando no corredor. 5220, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Para 2000, estado 109, 30, grato. Livre da restrição em PAP, reporte estabilizado. Muito grato, reportará. Salvador, bom dia, gol 1777, na informação novembro, por gentileza, autorização, Porto Seguro, copiando. Porto Seguro, Porto Seguro, 340, decola pista no zero, curva direita, saída da Elida, após direto, controle 120, décima 8, aciona 5032.